Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não gosta de lutar, ha, ha, ha. Enfrentando um dragão por dia, na sua companhia, a gente chega lá. Quando olho para o céu, sou capaz de ver, na lua, tropeçando, levantando, sempre com você. Na rua, olhando para o céu, sou capaz de ver, na lua, tropeçando, levantando, sempre com você. Na rua, Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar, ha, ha, ha. Enfrentando um dragão por dia, na sua companhia a gente chega lá. Olhando para o céu, sou capaz de ver, na lua, tô pensando, levantando sempre com você. Na rua, olhando para o céu, sou capaz de ver, na lua, tô pensando, levantando sempre com você. Na rua.